estou em teus braços e vejo estrela no céu da tua boca ao te beijar. Meus lábios colados aos seus, nossos corpos a delirar, perdido nessa ânsia louca de quem nasceu pra te amar. Vem, vem, vem acabar com isso. Vamos fazer amor, meu amor, e ainda morro disso. Fazer amor, meu amor, que ainda morro disso. Você é a mulher que acende a minha chama de amor, com esse seu jeito de gata no cio me faz delirar. Você é a mulher que explode meu coração. Você é minha fêmea, você é meu tesão. Vem, vem, vem acabar com isso. Vamos fazer amor, meu amor, e ainda morro disso. Vamos fazer amor, meu amor, e ainda morro disso. Você é a mulher que acende a minha chama de amor, com esse seu jeito de gata no cio me faz delirar. Você é a mulher que explode o meu coração. Você é minha fêmea, você é meu tesão. Fazer amor, meu amor, e ainda morro disso. Vem, vem, vem acabar com isso. Vamos fazer amor, meu amor, e ainda morro disso.